Carretinha quebra tudo. Especial Terceiro Festival de Praia de São José do Polvo, Mato Grosso. Como é que é? Que legal. Eu quero ver a galera comigo então. Como é que é? Diga aí, vai. E vira e mexe a noite inteira. No meio da ladeira, vai levantar a poeira. Meteira e estribeira. E vira e mexe a noite inteira. Ei, vai levantar a poeira. Bora Vitória, bora Vitória. O Reinaldinho é assim. Swing, swing pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão de existir. No samba eu quero ficar. Correndo de mim assim. Swing, swing pra você e pra mim. Quero sentir a energia da galera. Choque a mãozinha em cima. Matando a palma da mão. Tá, tá mal. Uou, uou, lará. É só entrar no crime e liberar geral. Uou! Curtir o Reinaldinho, que é sensacional. E diga lá. É só entrar no crime e liberar geral. Carretinha quebra tudo. Um pouquinho de axé não faz mal pra ninguém. Abaixa o retorno, Giba, que é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe não manda recadinho. Quem sabe sabe. Quem não sabe, procura saber. Quer aprender? Faz um pix que eu te ensino. Minha Reinaldinho e Tatá.